Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, de volta aqui para falar finalmente das nossas expectativas para o ano de 2015. Na semana passada você já conferiu aí, fizemos o nosso deverzinho de casa, né? Falando, né, dos jogos de 2014, nosso top 5, algumas notícias também, fazendo uma mini retrospectiva. Mas ó, 2014 ficou para trás, já é história bem contada e a gente está entrando, né, de cabeça no ano 2015, já começando a imaginar o que vai acontecer na indústria de games, os jogos que a gente vai jogar, as notícias que a gente vai ler ou não vai ler. E vamos tentar fazer um pequeno apanhado disso aqui hoje. Já estou aqui com Fernando Seco e Rafael Kunen, naturalmente. E, cara, vamos entrar já de cabeça nesses assuntos para a gente não perder tempo aqui no podcast. Começar, uma coisa que eu tô curioso pra saber a opinião de vocês dois, que a gente não teve oportunidade de conversar ainda sobre isso. Cara, um dos demos, né, que chamou atenção, né, nos últimos eventos que teve no ano passado foi de um pequeno joguinho procedural chamado No Man's Sky. Não sei se vocês chegaram a ver o que os caras mostraram. Então, começar com você, Seco, que falou um primeiro. O que você acha, cara? Geração procedural de conteúdo e né, isso aí é uma coisa que não é a primeira vez que se tenta fazer na indústria de videogames, mas o que você acha disso? Você acha que 2015 vai ser um ano onde isso vai andar pra frente? É o No Man's Sky que vai provar que dá pra fazer jogabilidade, né, gostosa e conteúdo competente com isso ou não? O que você acha? Eu acho que eles vão criar uma tech nova que vai ajudar a desenvolvimento de jogos. Eu tô curioso pra ver a qualidade do crafting disso, porque faz diferença. Dependendo do jogo que você tá jogando, você quer mais realismo, mais imersão, e nem tudo que é procedural, por enquanto, é capaz de gerar a qualidade que você quer. Eu vi um demo deles no YouTube sobre... Demo não, uma entrevista que eles mostram a tech deles, parece fantástico. Tô bem curioso, assim, mas eu acho que geração procedural sempre vai ser parceiro de todo mundo, assim, vai ajudar a gerar melhor conteúdo. Eu acho que não vai chegar a substituir nada. Tem vários jogos aí com conteúdo procedural e eles são bem interessantes. Eu tô curioso pra ver isso aí, ver se eles conseguem passar de um jogo interessante pra um jogão. Cara, procedural é difícil mesmo. Eu confesso que eu sou bastante cético sobre isso, mas acho também que alguma coisa precisa ser feita realmente, porque principalmente nessa nova geração, o custo de você fazer a quantidade de conteúdo que precisa para um jogo, né, do tamanho que o jogador espera, com a duração, né, e tudo do AAA de hoje, é um custo absurdo, assim, que cada vez menos empresas podem arcar com esse custo. Então, procedural é uma das maneiras de você tentar amortizar isso, mas você acha que a sua qualidade não vai sofrer, que vai ser, entendeu, tão bom quanto você ir lá e fazer à mão cada cantinho do seu level. Eu acho muito difícil de você se convencer disso, mas vamos ver até onde essa tecnologia pode chegar. Você chegou a ver, Rafa, o demo do No Man's Sky? O que que você acha? Fala aí pra gente. Vi sim, cara. Eu tô empolgado. Acho que tem uma coisa pra mim de o lado tecnológico, que é a expertise de vocês à parte. Acho que tem um lado do prazer de jogar um jogo assim, de que tu sabe que tu tá tendo uma experiência que ninguém mais tá tendo, sabe? Ou tu tá dividindo aquela experiência com outras pessoas, mas tu sabe que é uma coisa que não foi criada que todo mundo tá tendo igual, sabe? Uma coisa que tu pode muito bem, no caso do No Man's Sky, tá vendo um planeta que ninguém mais viu, sabe? Tu pode estar vendo aquele animal, aquela composição do cenário, que é uma coisa que ninguém mais viu, sabe? Uma coisa que tem esse prazer específico de jogar, assim, cara. Eu tô empolgado com isso, tô empolgado pra ver e pra... Mas meu entendimento é que a seed que eles usam pra gerar vai ser a mesma pra todo mundo, né? Quando começa o jogo, cada um vai ter uma seed e um universo diferente, né? Então o universo vai ser o mesmo pra tu. É, mas ele é tão grande, ele vai gerar tanto, tanto conteúdo que tu vai poder ver coisas que ninguém mais viu. Sabe, tem, isso que tem uma coisa parecida, por exemplo, no Elite que eu tô jogando, que ele é o mesmo universo pra todo mundo, mas ele é tão grande, ele é tão gigante, que se tu for explorar, tu vai achar coisas que pouquíssima gente viu, se alguém viu, sabe? Então isso eu acho, isso é um jogo que, cujo foco é a exploração, como parece ser. Isso é o prêmio máximo da exploração, né? Explorar algo que tu foi a primeira pessoa que vê, ou poucas pessoas vê, ou teu grupo de amigos viu antes do que todo mundo, assim. Eu acho muito legal isso. Legal, eu também, cara, o pouco que eu vi, né, sou consumidor disso igual todo mundo por aí, não tem nenhum, a gente não tem nenhuma outra informação fora o que já foi divulgado, então fica muito difícil realmente você projetar qual vai ser a qualidade de jogabilidade final. Mas é bastante legal, promissor, assim, eu não sei. Eu já vi outros casos também de grupos, né, gente e estúdios que investem em procedural e anunciam como sendo um negócio do outro mundo, assim, e depois você não ouve mais falar muito, assim, quando sai o jogo, ou se sai, é um negócio completamente nicho, assim, completamente, ah, tudo bem, então vocês resolveram esse problema muito específico que não serve pra mais ninguém nunca, entendeu? Então, não parece que vai ser o caso deles, mas não sei, o cético dentro de mim ainda quer esperar mais um pouco para poder fazer um julgamento, mas é claro, a gente está especulando para frente, então por que não especular sobre No Man's Sky? E um outro ponto, cara, que eu tô muito interessado em ver como vai se desenvolver esse ano, que eu acho que tá ligeiramente under the radar e pode ser uma coisa que mude muito a cara da nossa indústria indo para frente, é o lançamento das Steam Machines, né? A iniciativa da Valve de colocar uma caixa que joga games na sua sala com um controle, que aí, né, se a gente vai ser obrigado a usar o controle deles ou não, tá em aberto, acredito que não, mas tentando realmente quebrar essa barreira entre o PC e o console, que é uma barreira significativa ainda e que, no caso deles, eles devem enxergar um potencial muito grande do outro lado dessa barreira que está inexplorado pela Valve. A gente, né, fã do Steam aqui, nós três e muita gente por aí pelo mundo inteiro, então sabe que, pô, cara, com a plataforma de venda, de descoberta, de jogos, é fantástica, mas para mim, pelo menos, assim, que até recentemente não tinha um PC bom para jogar, muita coisa disso daí ficava perdida nisso. Experiência de jogar em PC, eu era muito fã quando era mais novo, mas hoje em dia, cara, o console, eu tá ali na minha poltrona, jogando com a minha TV, com o meu sistema de som, sabe? É uma experiência que, para mim, é tão superior que eu já, eu tinha abandonado um pouco os jogos em PC. E, cara, eu quero ver realmente o que vai acontecer esse ano. Eles prometeram aí que, quer dizer, tem rumor de que na GDC eles vão mostrar o controle versão finalizada, e a data do lançamento da Steam Machines era 2014, teve um beta, e agora eles adiaram para esse ano. Eu tô, cara, curiosíssimo para saber o que a Valve vai entregar no final e se isso vai realmente mudar a cara da nossa indústria. Rafa, você acha que pode ser que a Valve dê uma pernada aí nos fabricantes de console, ou eles vão coexistir? O que você tá sentindo com relação a Steam Machines? Cara, eu não tô botando fé. Olha só. Pra ser sincero, eu acho que eles têm o nicho deles, assim, sabe? Eles, pela facilidade de qualquer pessoa que tem um PC e consegue usar, mas eu acho que quem quer console, quer um Xbox, quer um PlayStation 4, eu acho simplesmente porque, como o SteamOS, ele é Linux based, né? Uhum. Até onde eu sei, pelo menos, os jogos vão ter que ser feitos para Linux, né? E a limitação, isso já é uma limitação, né? Ou seja, quem quiser publicar jogo no SteamOS vai ter que fazer uma versão para Linux. E isso não vale a pena para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo que vale a pena fazer isso. É mais uma plataforma, né, cara? Não é pra todo mundo que vale a pena fazer isso, e eles teriam que fazer apenas, não apenas, mas pro Steam, sabe? Pra valer a pena tem que ser pro Steam. Daí eu acho que a Valve tá contando com isso, sabe? Tá contando que eles vão ser a força motriz, né, que vai fazer as pessoas quererem fazer jogo pra Linux por causa do SteamOS. E eu não sei se isso vai pegar, cara. Eu não sei se... Eu tô cético ainda, pode ser que eu esteja errado, né? Mas eu tô cético de que isso vai pegar, assim, de que as pessoas, que os desenvolvedores vão dar esse pulo, né, de fé, assim, pra essa mudança. É, eu acho que se tiver uma base grande instalada, esse pulo vai acontecer naturalmente, sabe? Mas tô mais curioso para saber como é que vai ser os deals, porque, por exemplo, agora no PC tem um monte de coisa que é mais barata do que do console. Então eu quero ver se a Steam Machine vai continuar, por exemplo, você compra um jogo no seu Steam pro PC por naquele Steam Sale de sei lá o que, como é que fica nas outras plataformas, nas outras nos outros consoles. É, sabe? Que a rigor, a Steam Machine é apenas mais um front-end pra você acessar a mesma livraria. Exatamente. Que você já tem. Exatamente. Então, assim, pelo pouco que a gente sabe, seria exatamente isso aí. Você comprou por $1 e joga no Steam Machine do mesmo jeito que você joga em um PC. Exatamente. Tem que ver como é que vai ser, né? Porque sempre tem. Como é que posso dizer? O preço dos jogos nos consoles é o mesmo, mas é até menor no PC, né? Porque o desenvolvimento é mais barato. Ah, é sempre aí, menor no PC, muito. E aí como é que fica se tiver uma box ali que tipo tá concorrendo com Xbox? Bem, né? Interessante então, esse ponto, cara. Nossa, eu, cara, por isso tudo, até pela nossa diferença de opinião, que eu acho que vai ser um assunto importante pra esse ano, sabe? Isso pode ser que não tenha o impacto que eu, por exemplo, estou imaginando que vai ter. Pode ser que o Rafa tenha um ponto mais próximo do que vai acontecer aí. Mas, de qualquer forma, vai ser alguma coisa que eu tenho certeza que a gente vai estar comentando esse ano. Porque a Valve, cara, o tamanho dela hoje já é tal que qualquer iniciativa dela nesse sentido, né? Fora fazer um Half-Life 3, que eu acho que nunca vai acontecer, mas qualquer iniciativa dela, em termos de modelo de negócio, em termos de como é que fala? Disruption, né? Não esqueci a palavra em português, mas da indústria, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que estar atento, vai ter algum tipo de impacto, eu acho. Nem que esse impacto seja provar que, entendeu? Essa transição de PC para console não é uma coisa que é possível de fazer, ou seja, trivial, entendeu? E nem a Valve consegue, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai realmente chegar à conclusão que existem esses dois mercados que vão continuar sendo muito distintos por muito tempo ainda. Eu queria só comentar um negócio, que eu acho que eu botaria mais fé em toda essa coisa se a Valve tivesse escolhido um Windows-based console. Uhum. Tipo, rodando. Porque aí isso quer dizer que ia ser. Todo mundo ia ver o benefício imediatamente. Mas eu acho que ela quis dar o step back do Microsoft, esperando primeiro que pronto, a Microsoft não ia topar. Segundo, se topasse, ia ter muito royalty envolvido. E eles foram pro Linux daí, porque daí eles podem ter todo. Fizeram para pro Linux, vai ter pra. Todo a grana vai ser deles. Mas assim, é difícil, né, cara? É difícil. Eu acho que até contrasta bastante, né, Seco, com o fato de que os consoles em si convergiram suas bases tecnológicas para que o desenvolvedor não tenha mais que tomar uma decisão tão grande. Quer dizer, quando eu falo isso, estou falando de Sony e Microsoft, né? Pois é. Desculpa aí, Nintendo, por você ficar de lado mais uma vez, mas a culpa é sua. Então, vai na contramão disso um pouco, né? Quer dizer, uma das coisas mais legais até agora, pelo menos trabalhar na nova geração, é o quanto você pode estar confiante de que Windows PC 64 Xbox One e PlayStation 4, você vai fazer uma coisa em um deles e vai compilar para os outros e vai rodar nos outros, e a chance de dar certo é muito maior do que jamais foi na indústria. Aí você vem com uma outra plataforma, com outro sistema operacional e meio que anda para trás nessa direção aí. Então você tem razão também, e o Rafa, eu acho, cara, vocês me deram realmente um argumento contrário ao que eu tinha, que é bem forte. Mas vamos ver aí. Tudo isso aqui é especulação, obviamente, que é o que a gente pode fazer nessa altura. Mas eu acho que 2015 vai ser um ano que, pro bem ou pro mal, a gente vai estar falando de Steam Machine. E, cara, vamos falar um pouquinho também de jogos que a gente espera que vão sair esse ano. Rafa, tem algum aí que você está particularmente interessado em ver acontecer esse ano, que você tá antecipando ou não? Eu ia dizer o Mass Effect, né? Mas eu perdi a esperança já de que vai ser esse ano. Seco, fala pra gente qual é a data de lançamento do próximo Mass Effect. Eu matei o Seco ali. Tá, se não é o Mass Effect, então tem mais alguma coisa? Você, por exemplo, Batman Arkham Knight, tá? Você tá empolgadaço assim? Ou você acha, não, vai ser mais um Batman, vai ser bom e tal, mas não tem muito o que falar. O Arkham Knight, então, cara, eu tô empolgado porque eu gostei de todos os Batmans até agora. Até do último, que todo mundo falou, é uma bosta, é o pior deles. Mas eu gostei e eu tô empolgado pro próximo. Tô esperando, vai ser... E é Rocksteady, né, meu amigo? É, de volta ao pai, né? O filho volta pra casa e eu acho que esse é um dos motivos pra achar que vai ser um jogo excelente. Eu não tenho motivos pra duvidar deles, não. Eu tô empolgado, tô achando que vai ser fodão o jogo. É, pô, você falou do Arkham Knight e conseguiu falar bem dele sem falar na palavra Batmóvel. Não, cara, mas ó, é muito legal porque a Rocksteady deve estar fazendo esse jogo já há algum tempo, porque justamente porque o último jogo da série Batman Arkham que a gente viu não foi feito por eles. Então eu acho que já estão há uma quantidade bastante maior de tempo desenvolvendo esse jogo. E isso pode ser uma coisa boa aí, pode ter muitas features novas que a série, na minha opinião, tá precisando. É, não precisa mudar muito, não precisa, sabe, desfazer nada do que ela faz de bom, mas precisa ter alguma coisa diferente pra fazer, precisa trazer mais elementos da psique do Batman pra dentro do jogo, na minha opinião, e tomara que eles consigam fazer isso. A última expectativa de empresa que fez isso foi BioShock Infinite, né? Levaram muito tempo pra desenvolver, o jogo patou pra dentro de casa, um jogo que todo mundo gostou pra caralho. Uma bosta. Lançaram o BioShock Infinite com a visão definitiva. Cara, quem diria que a gente na semana passada ia estar fazendo uma retrospectiva de 2014 e não citar BioShock Infinite, né? Mas aconteceu porque eu acho que a gente bloqueou da nossa memória mesmo, cara. E aí, outro jogo que a gente pode falar aqui, que me ajudem aí. Eu vou dizer... The Witcher 3. Isso vai ser interessante. Então, ó, tive um insight magnífico aqui em outro jogo, que vocês com certeza não pensaram nele, mas ó, eu pensei e tô aqui pra isso no podcast. The Witcher 3, hein? Não, mas ó, o The Witcher 3 eu não tinha pensado. Eu tenho uma lista de coisas, mas o The Witcher 3 eu não tinha pensado. Bem lembrado, Rafa. Viu? Bem lembrado do Rafa, não, fui eu. Rafa, eu joguei o Witcher, cara, o 1 e... Achei uma bosta. Depois de 20 minutos, larguei. Defenda o Witcher 3 pra mim aí. Witcher 2 é foda. Witcher 2 é um... não tem nada a ver com o 1. Eu não gostei do 1 também. Eu cheguei até um momento que eu enjoei o combate. Tentaram fazer uma coisa nova que ficou... Só inovaram por inovar, assim, mas não ficou bom. Pra mim é aquele exemplo, assim, né, cara? Não quebra o que funciona, sabe? Tá bom. E o Witcher 2 ficou bom. Eu gostei bastante da história, de todo o clima deles, de toda a política que tem por trás. E a história, o folclore do Witcher mesmo, ele é bem interessante. O combate ficou muito melhor. E o que eles estão prometendo pro 3, assim, é um mundo aberto, um mundo, acho que, mais compatível com os RPGs de hoje, né? Depois da geração Skyrim e agora Dragon Age Inquisition. Era pra ter saído fim do ano, fim de 2014, eles empurraram a data, daí acabaram empurrando de novo a data. Nem sei mais qual é a data oficial agora, acho que é março, alguma coisa assim. Sabe, e pô, se for pra fazer um jogo bom, eu tô empolgado, cara, com tudo que eu vi até agora, baseado no que eu joguei do Witcher 2, eu tô empolgado pro Witcher 3, cara. Vale a pena pelo menos dar uma olhada no que eles anunciaram até agora, que eu acho que vai sair alguma coisa boa ali. Não, uma coisa que eu ia concordar com o Rafa, eu não realmente não do primeiro, eu detestei muito o combate, mas eu gostei bastante do lore do jogo, achei bem legal. Isso é uma coisa que eu jogaria o 3, acho, só tipo pra ver qual é do lore, mas não esperando nada de combate, então vamos ver. Eu não sou muito fã de mundo aberto, então vamos ver qual é. É, cara, eu vou te dizer, o lore foi o motivo pelo qual eu peguei o 1 pra jogar, porque é o que eu li, que vocês comentaram comigo, assim, me fizeram realmente querer dar uma olhada, mas o combate realmente me perdeu, e o 2 eu nem cheguei a tocar a mão, achei que, então o Witcher é isso mesmo e eu não vou gostar, então quem sabe aí no 3 eu vou dar uma chance, né? Não tenho certeza disso ainda não. Aí a gente vai ter que comprar pro PS4, todo mundo vai ter que comprar o Evolve pra jogar junto. É isso aí. Isso aí. Quer dizer, é verdade, o Rafa... Ah, a gente nem comentou isso aqui no podcast. Rafael Kunen. Sabia que isso tava vindo. The Roast of Rafael Kunen no podcast agora. Vocês que ouvem a gente desde o ano passado acompanharam a nossa saga em comprar os consoles da nova geração. Eu fui Xbox One Day One, e esses dois aí que estão do outro lado da linha compraram o PS4 e me encheram a porra do saco o ano inteiro. Ah, que você fez a decisão errada, que você tinha que estar jogando PS4, não sei o que. Mas você fez, pô. Aí na semana em que eu comprei o porra do PS4, eu viro pro Rafa: e aí, ô manezinho, vamos jogar uma partida aqui no PS4? Agora eu tô jogando no Xbox. Filho de uma puta. E se converteu totalmente pro lado do Xbox One depois de ter me enchido esse saco todo. Então, Rafa, o que aconteceu, cara? Por quê? Acho que isso é uma coisa interessante agora com toda a seriedade. É uma perspectiva legal de dar pro pessoal. Por que o 180 graus na sua decisão de qual console principal você tá usando nessa geração? Então, cara, é assim, eu não sou fã de marca. Eu sou fã do melhor produto. É, o que é aquele que me fornece mais serviço, um entretenimento melhor. No caso da geração passada, foi fácil pra mim o Xbox 360 por vários motivos. Entre eles, o principal, o controle, que eu odiava o controle do PlayStation 3. O controle do Xbox era muito melhor pra mim. Todo o serviço online era melhor e tal. E isso pra mim deu de lavada, assim, o Xbox era o meu controle. Eu tinha os dois, né? O meu console principal, onde eu comprava todos os jogos, era o Xbox 360. E o PlayStation 3 era pra exclusivos. Então o plano, né, desde que anunciaram os consoles, o meu plano era que o PlayStation 4 seria tudo que falavam do PlayStation 4, pra mim soava muito melhor do que o do Xbox. Eu comprei o PlayStation 4, era o plano, né? Todos os meus primeiros jogos dessa geração que eu comprei eram todos PlayStation 4. Até que num belo dia eu comecei a conversar console com um amigo meu e a gente estava no mesmo barco, assim, de que relação de que o PlayStation 4 era, a nossa experiência com a geração passada era muito semelhante e a geração anterior ele comprou o PlayStation 4 também, só que ele mudou, ele resolveu comprar o Xbox 360 para dar uma chance e ele estava me explicando por quê, né? E agora cabe a mim explicar para vocês do porquê que eu fui convertido. Ele tem várias coisas que eu acho melhor do que o PlayStation 4. Entre elas, pra mim, o controle continua sendo, por mais que o DualShock 4 seja infinitamente superior ao DualShock 3, ele é agora um controle de verdade que eu tenho prazer em jogar, o controle do Xbox 360, do Xbox One, ainda é melhor do que o DualShock 4, eu acho. A gente já discorda por aí, mas continue. Então, por alguns motivos. Um deles é o glare da luz do controle do PlayStation 4 na TV, que me enche o saco, porque eu gosto de jogar com um ambiente escuro, assim, né, só com a TV, e aquele glare que fica na TV, vermelho, verde, ou seja lá a cor que eles usam, pra mim me enche o saco, eu não gosto daquilo lá, eu tenho que jogar com o controle mirando pra baixo, assim, e não dá, eu tenho que jogar com um cobertor por cima do controle, pra não dar o glare na TV, e isso me enche o saco. A próxima coisa é o force feedback que tem nos gatilhos, pra jogo de carro, assim, quando tu acelera e freia, dá aquela pressão, assim, no gatilho, jogo de tiro, que eles podem fazer, inclusive, a vibração do gatilho ser diferente pra cada arma, sabe? O gatilho com force feedback, pra mim, é uma coisa que, agora que eu tenho, pra mim é indispensável. Era a mesma coisa, pra mim, o mesmo sentimento que eu tinha quando, na geração PlayStation 1 pro PlayStation 2, o PlayStation 1 não tinha o Rumble no controle, e o 2 passou a ter, agora eu não consigo jogar um jogo sem Rumble, com um controle sem Rumble. Pra mim é a mesma coisa, assim, agora que eu tenho isso no gatilho, jogando Far Cry, por exemplo, que tem tanto tiro quanto carro, assim, né, pra mim, eu não consigo mais jogar sem, pra mim é um momento que tem que ter, no controle tem que ter. Outra coisa é o grip, assim, que eu ainda tenho a minha mão, o controle preenche as duas mãos totalmente, sabe, eu não tenho que ficar pensando onde que os meus dedos estão, onde que minha mão tá sobrando, porque o controle segura totalmente, assim, o grip do controle ainda é melhor, mas isso, acho que isso é mais subjetivo, né, isso eu acho que cada um tem a sua preferência de como segura o controle, mas pra mim a feature definitiva, eu não sei como é que se chama isso no lado técnico, né, eu chamo de save state, que é quando eu tô jogando um jogo, eu desligo meu Xbox, posso estar no meio do combate, no meio de um menu, seja lá onde for, eu desligo meu Xbox e depois quando eu for jogar num outro dia, por exemplo, eu ligo o Xbox, boto pra jogar o jogo e ele começa exatamente e instantaneamente aonde eu tava, não tem loading, não tem menu pra dar load, não tem splash screen, não tem nada, não tem o lugar onde deveria estar pra salvar nada. Eu começo imediatamente, instantaneamente, no lugar onde eu tava. Pra mim, isso já anulou o PlayStation 4 como competidor pra console, porque pra mim isso agora é indispensável. Eu não tenho mais paciência pra esperar em menu. Pra mim, o jogo tem que começar imediatamente onde ele tava. E pra mim isso é a feature definitiva, assim, né? E daí tem alguns outros perks, assim, que pra mim já é perk, né? Que não é necessário, mas torna a minha vida mais fácil, que é o fato de eu poder ligar a minha TV a cabo. Eu sabia, eu queria falar isso como não definitivo, mas foi isso que ele comprou, porra, não foi? Pra ver na NFL enquanto jogava Dragon Age. Fala a verdade, vai, então, fala. Então, não, eu digo que não é definitivo porque é uma coisa que é boa pra mim, mas não necessariamente cabe pra todo mundo, né? Porque eu sou fã de esportes, por exemplo, alguns seriados, E esporte eu não consigo ver gravado, pra mim tem que ser ao vivo, né? E então, daí, como eu, a TV a cabo tá ligada direto no meu Xbox, tu acessa a televisão pelo Xbox, sabe? Tu não precisa num controle mudar o source da TV pro HDMI 1, pro HDMI 2. Não, tá tudo no HDMI 1. E eu posso ligar, eu posso simplesmente falar ou ir para o menu, falar Xbox, Watch TV. E ele muda para a televisão exatamente onde eu estava. Posso mudar para um canal, posso, por exemplo, falar Xbox Watch Sportsnet, que é um canal de esportes aqui. Ele vai mudar para o Sportsnet. Sabe, eu posso fazer isso enquanto eu estou jogando, inclusive. Sabe? Eu posso fazer Xbox Snap TV. Ele vai dar um snap da TV do lado e eu posso continuar jogando na parte maior da TV e posso ver o score de algum jogo que esteja passando, por exemplo, ou ver se o jogo já começou. Isso sem interromper o meu jogo, sabe? Eu posso mudar para TV, para o Netflix, para qualquer app, né? Para que eu possa isso sem parar o meu jogo, assim. E quando voltar para o jogo, você vai estar exatamente no ponto que você deixou. Exatamente. Sabe, isso pra mim, eu acho que o PlayStation 4 não tem argumentos contra esses argumentos, sabe, porque isso pra mim são coisas fundamentais pra um bom entretenimento, sabe, e a coisa que eles são pra fazer, que é jogo mesmo, eles têm basicamente os mesmos jogos, sabe, tirando os exclusivos, e tá, tu pode argumentar que, pro PlayStation 4 é Full HD 1080 e pro Xbox é só 900. Cara, o meu olho não é treinado o suficiente pra perceber essa diferença, sabe? Se alguém percebe, tem um olho clínico o suficiente pra perceber, ótimo, vai com o PlayStation 4 e perde o save state, perde o controle, perde a integração com a TV, perde tudo isso, mas eu não consigo, honestamente eu não consigo perceber a diferença de 1080 pra 900, ainda mais numa TV do tamanho da minha. Se tua TV for, sei lá, 80 polegadas, provavelmente tu vai perceber, mas na minha TV é de 50 e eu não percebo a diferença. Eu acho interessante que tudo que você citou que é bacana, eu acho bem useless, assim. Não, por exemplo, pra mim não tem interesse algum, sabe? Tipo, é engraçado isso, que o meu chefe teve os mesmos argumentos, sabe? Aí eu falei pra ele, tipo, eu não consigo ver razão pra isso, sabe? Mas daí a gente começou a argumentar, assim, daí ele falou, não, é só porque é mais prático. Eu falei, não, então... Então não tá tranquilo. Não, o que eu fiquei puto foi que vocês me encheram a porra do saco, porque tudo eu isso enchi, que o Rafa falou... Eu não tenho um Xbox One, eu não vou ter um Xbox One, a não ser que alguém me dê um, que nem me deram um Wii U, mas eu não, tipo, eu não tenho interesse, sabe, nessas coisas, tipo, porque pra mim não faz diferença, entendeu? Eu não tenho que ficar vendo Sportsnet e não sei o que ao mesmo tempo, sabe? E a minha TV já fazia isso exatamente o que o Rafa falou, sabe? Minha Smart TV, eu aperto o botão ali, ele vai mostrar que tá passando na Composite enquanto eu vejo, sabe? Então, tipo, uma razão a menos pra eu pensar sobre isso. E até a TV responde, então... O melhor de tudo foi que na festa de Natal da empresa eu ganhei um Xbox One. Então eu vendi e o meu Xbox saiu de graça. Isso é ainda melhor. Que sortudo, né? Filho da puta. Melhor presente que eu já ganhei na festa de fim de ano da empresa vale compras de $20. Não, mentira. Eu ganhei um Wii U também uma vez, mas eu já tinha um Wii U, aí eu troquei por um Roomba, aquele aspirador de pó robozinho que fica andando que sozinho. Massa. Porra, pelo menos você faz alguma coisa com o Roomba, né, velho? E o Roomba faz um monte de coisa o bacana, o Roomba trabalha, velho, mais do que o Wii U, com certeza. Porra, de longe, cara. Nossa, maior negócio você fez, cara. Inveja de você, cara. Não, então, cara, o que eu fiquei puto foi só que vocês encheram o saco, mas eu sempre, cara, por exemplo, o Xbox One, depois que eu comprei PlayStation 4, eu liguei várias vezes o meu Xbox One. Todas elas para ver TV. Entendeu? Porque eu também valorizo bastante algumas das features que o Rafa falou. Eu nunca me vi, assim, snap da TV em outra coisa que eu estou fazendo. Isso eu realmente não faço. Mas comandos de voz é uma coisa legal. Me economizou um HDMI na TV. Isso é um detalhe, mas aconteceu, né? Antes eu usava um para TV e o outro para o videogame. Agora os dois estão no mesmo. Mas também isso de você controlar a TV através do Xbox é gostoso. E eu não tenho uma Smart TV, diferentemente do seu, como a minha TV ainda é burra. E então, pra mim, essas features fazem falta. E acho até que insight da Microsoft de ver que ainda tinha uma quantidade de gente, que TV não é um negócio que a pessoa compra uma vez por ano. Tinha muita gente ainda com TVs um pouquinho mais antigas, né, que não eram tão smart assim. E aí essas features pra ele, pras pessoas ficavam faltando. Mas para jogos, sinceramente, eu acho que o controle é a razão pelo qual eu tenho jogado mais no PlayStation 4 mesmo, quer dizer, só no PlayStation 4. E Rafa, o argumento dos exclusivos que você falou é inexistente nesse momento, né? Pouquíssimos jogos aí tem tem qualquer argumento a favor ou contra dessa ou daquela plataforma. Então, cara, o que eu tava falando com um amigo meu é, se tu for comparar eles por jogos, é elas por elas, sabe? Sim. Não tem, basicamente não tem diferença. É a tua preferência. Tu é fã da Microsoft, compra um, se tu é fã da Sony, compra outro. É. Porque praticamente não existe diferença. Então acho que tu tem que jogar os consoles baseado no que um pode fazer e o outro não pode. Entendi. Sabe? Se reduz a isso, sabe? Tu corta os divisores e se reduz a isso, ao que os consoles pode, cada um pode fazer. E basicamente o Xbox faz tudo que o PlayStation 4 faz, e o PlayStation 4 não faz tudo que o Xbox faz. Sabe, pra mim é simples. Não, Rafa, depende, Rafa. Por exemplo, se você tivesse um vídeo em PS3 e desse bola pra eles, tipo, seu mundo ia expandir um pouco, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho um Vita e uso PS3 ainda, então pra mim o caso do PSN, comprar um jogo que é, você ganha ele pros três consoles, a integração do Remote Play do Vita com o PS4, que é muito boa. Eu tentei e não gostei, cara. Eu tentei jogar jogo o streaming quando no meu, eu tenho PlayStation Vita. Joguei no jogos com meu PlayStation 4 e eu não gostei. Eu prefiro jogar, se for pra jogar, eu prefiro jogar no meu PlayStation 4, entendeu? Não, pra mim isso não fez diferença. Não, eu acho que a integração do serviço pra mim é melhor. Então, tipo, tá só um comentário. Mas assim, eu acho que é que nem o de sempre, né? Se você gosta, tem que ficar com o que você gosta. É, seus filhos da puta, mas precisava ter me enchido o saco até eu comprar. Ô, Gilead, você tem que tirar o S dessa frase, cara. Eu não tô nessa frase, velho. Ah, você não encheu o saco? Não, é porque você... Eu enchi o saco pra você comprar um, mas o Rafa que te traiu, mano. É, o Rafa que me traiu. Então, ó, pra fechar que a gente já tá com pouco tempo aqui. Última pergunta. Rafa, pegando um gancho do que você falou, diz pra mim. Então, já que a gente não tem exclusivos fazendo a diferença, Uncharted 4 esse ano vai mudar esse jogo a favor do PlayStation 4 ou não? Tem um argumento a favor e um contra. O contra, começando contra, é Uncharted 3, eu não gostei, eu achei o pior jogo da série. E levando em consideração isso, eu não tenho motivo nenhum pra acreditar que o 4 vai ser bom. E o argumento a favor é que o último jogo dessa empresa, da Naughty Dog, foi The Last of Us, que é um dos melhores jogos que eu já joguei nos últimos tempos. Então eu não sei o que esperar, cara, sinceramente. Eu tenho argumento a favor e a contra. Eu provavelmente vou comprar, já tenho um PlayStation 4 mesmo, mas eu não sei se é o definitivo que vai definir a geração, assim. O System Seller, é, né? Exatamente. Eu acho que talvez se o Bloodborne continuar sendo exclusivo pra Sony, acho que vai ser algo interessante. Você acha que é tão grande assim? Não é do tamanho do Uncharted 4, né? Não, mas... teve um crescimento bem grande, assim, de... Porque, assim, quando você vai jogar um exclusivo, você tá esperando um jogão. Você não tá esperando um... Tipo, um Uncharted, quando saiu o primeiro, por exemplo, não era o... Ninguém esperava nada daquele jogo, virou uma bomba. Agora vem o 4, todo mundo já tem uma expectativa dele. Então agora vai ter um... Eu tô dizendo assim que vai ser uma coisa nova... Que é uma nova IP, né? Então, e é exclusivo. É, exatamente. Então eu acho que ele tem mais chance de ser um Bloodborne, tem mais chance de ser alguma coisa que atrai do que o Uncharted. Do que o Uncharted 4, olha só. E aí a mesma pergunta, Rafa, com relação à Nintendo. O novo Zelda vai resolver o problema da Nintendo? Bom, Zelda sempre vende, né, cara? Esse negócio. É. Zelda normalmente é um system seller, mas o pessoal que compra normalmente acho que já tem o Wii, né? Então... Eu não sei se vai vender mais o Wii U ainda, mas eu acho que vai. O jogo em si vai vender igual água, igual sempre vende. Não sei se vai ter alguma diferença, não. É, tomara que eles consigam inovar alguma coisa nesse jogo, que há muitos anos já tá estagnada essa série, né? Pelo que a gente viu dos vídeos que eles botaram aí do Miyamoto e Onuma jogando, cara. Pô, a Epona consegue desviar de árvores agora, cara. É revolucionário. Nossa senhora. Sozinha, não preciso fazer nada. Por que eu tô jogando, então? Não preciso desviar de árvores. Então é isso, gente. Ó, a gente fecha por aqui esse episódio. A gente falou de algumas das nossas expectativas para o ano que vem. E para esse ano, no caso, ó, tá vendo? Ó, já tem que entrar no clima, hein? 2015 já chegou. E a gente acabou também falando aí um pouco dessa guerra dos consoles, que eu acho que vai ser uma discussão interessante para quem tá interessado em, né, e não comprou ainda o seu console da nova geração. E aí também serviu né, colocar o Rafa na berlinda um pouquinho aí, por ele ter me enchido o saco pra comprar o PlayStation 4 só pra virar a casaca. Aí ele não teve nenhum pudor nisso, né? Tudo bem, ele não liga pra porra nenhuma. Ele quer a melhor experiência de entretenimento pra ele, e no momento quem tá dando essa experiência é o Xbox One. Então a gente entende, mas é isso, cara. Ó, vocês que tiverem perguntas, tiverem assuntos sobre 2015 que a gente não falou aqui, mandem pra gente, contato@podcast.com.br, ou no Twitter, no @podcastbr, ou no Facebook, no facebook.com/podcastbr. É isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais podcast 2.0, 2015 continua bombando, e a gente vai estar nesse ritmo também. Então um abraço pra vocês, Giliar Lopes, Rafael Cunha e Fernando Seco se despedindo aqui, e tchau. Don't you make another